momento, querido ouvinte. Eu sou Guilherme Andrade, digue. Olá, pessoas. Aqui é Bruno DS. Eu menti quando disse que não te queria. Aqui é Gabriela Domingues e toda vez que eu chego em casa, a barata da vizinha tá na minha cama. E está começando o Papo de Calçada. Swingando, swingando, swingando, swingando. Swingando, swingando, swingando, swingando. Todo mundo dançando por quê? Pessoal, mais uma semana aí, episódio musical no ar. Vamos falar sobre o pagode dos anos 90. Alegria, alegria! Não vamos falar sobre samba, não vamos falar sobre parte ali musical, não vamos falar sobre um sentimento, algo que aconteceu nos anos 90, chegou ali até o início dos anos 2000, que foram os pagodes românticos, ou aqueles da zoeira também, né? O Só Pra Contrariar, o Molejão, o Exalta Samba, o Pixote e por aí vai. É uma lista gigantesca aí de grandes grupos de pagode, que o pessoal até fala, né, que, é samba ou é pagode? O que que é pagode? Mas antes de começar isso aí, já vou começar com uma pergunta para os nossos participantes aqui. Qual que é a relação deles com o pagode? Vocês escutam pagode? Ou escutaram pagode? Eu nunca ouvi isso na minha vida. Cara, eu já contei isso em algum episódio do Papo de Calçada perdido nessa imensa podosfera. A história de que, assim, lá em casa era quase uma lei que quando saía o disco do Raça Negra, né? Que assim, só tem o Raça Negra 1, 2, 3, 4, igual o disco do Led Zeppelin, né? Não tem nome os discos do Raça Negra. Mas era fato. Saía o disco do Raça Negra no fim de semana, sábado ou domingo, ele já tava tocando na minha casa, cara. Então, assim, eu escutei muito Raça Negra na minha vida. E depois vou contar. Eu já arrumei confusão. Por conta, óbvio, né? Já arrumei confusão por conta do pagode dos anos 90. No meu caso, apesar de eu ter contado em outro cast que meu pai e minha mãe escutavam outro ritmo de música, os meus tios, eles gostavam muito de pagode, então todo churrasco da família tinha vários CDs tocando. Tem sempre alguém da família pra estragar, né, cara? Sempre pra desvirtuar as pessoas. E, tipo, essas músicas dos anos 90... toca nas festas da minha família até hoje. Então, assim, pode ter música nova atualmente, mas as dos anos 90 são as que prevalecem. É lá que tá a boa coisa. De um pagode de hoje não vale a pena. Eu tenho uma teoria de que os anos 90 foram anos românticos. Porque eu acho que tava tudo romântico. A gente pode fazer, num futuro próximo, o sertanejo dos anos 90, né? Que é totalmente diferente desse sertanejo que toca hoje em dia, né? Tava todo mundo muito apaixonado nos anos 90. Algo de muito bom tava acontecendo nos anos 90. Qual que era o contexto da época aí, Bruno? Você, como professor de história, como que tava o Brasil nos anos 90? Porque eu e a Gabi estávamos nascendo, né? Exatamente. Vamos lá. Vamos pegar assim, porque é um marco, né? Que a gente tem, pra começar a década, né? O primeiro presidente eleito... depois da ditadura é Fernando Collor, né? Se você não sabe quem é Fernando Collor, meu amigo, você tá muito perdido nesse país. E aí, Fernando Collor, ele vai de 90, né? A eleição ocorre em 89, 90 ele assume. E aí ele vai até 92, que é o primeiro presidente do Brasil que sofre impeachment. E, cara, a partir de 94, que o que acontece? Entra o Plano Real. E aí o Plano Real dá uma estabilizada na nossa economia. Eu até já falei disso num papo solo, né? Que alegria, felicidade não é constante, alguma coisa assim. Eu não me lembro agora o título do episódio. Mas o que que acontece? A gente entrou, a partir dali do Plano Real, em 94, numa ascendente de bonança, sabe? Porque... muito do crédito foi expandido depois, nos governos do PT, esses créditos foram ampliados ainda mais. E aí eu acho que isso, todo mundo estava vivendo uma vida, entre aspas, grandes aqui, um pouco melhor, porque a gente já não vivia mais hiperinflação. E aí o que acontece? Nesse contexto, o CD se populariza, saía mais barato produzir CDs, né, compact disc, do que L plays, long plays. Então, tudo isso favorecia a indústria musical. E aí, em termos da música, porque assim, nos anos 90, você tem o rock no grunge, né, com Nirvana, Soundgarden, Pearl Jam, mas no Brasil, nada imperou mais do que esse pagode, que é muito lá de São Paulo, tem que se dizer isso. Aqui no Rio de Janeiro é samba mesmo, mas e muito desse pagode que fez sucesso nacionalmente foi importado, né, lá de São Paulo. Mas eu acredito muito nisso, que existia um espírito da época de bonança material e ficava muito mais barato mesmo comprar CDs do que LP. Então ficou fácil vender essas coisas e esses produtos musicais, né, no caso o pagode, porra, todo mundo comprou, né? E a gente, se a gente um dia fizer o episódio da sofrência, que a gente já falou aqui, explica muito isso, né? Ali a gente tava falando de um contexto mais romântico e tal. A sofrência já é a fossa, né, desse amor. Depois eu vou até falar do ciclo desses pagodes dos anos 90, uma teoria que eu cheguei, mas eu acredito que em termos históricos seja isso mesmo. Existia uma bonança material, econômica na época, que era bem legal. E a gente tem que falar do Domingo Legal, né, cara? Que era a grande vitrine desse movimento. Verdade, né? A famosa banheira do Gugu, né? Aquilo, se você assiste aquilo hoje no YouTube, aquilo é uma vergonha alheia. Nossa. Não sei se dá vergonha alheia em vocês, entende? Eu fico me perguntando, pô, cara, ou tipo, você pode pesquisar no YouTube, aí tem lá Vaguinho, acho que era Os Marotos, alguma coisa assim, né? Pô, os caras cantando, cara, na sua televisão de sunga, sabe? De sunga, aqueles passinhos assim, coreografia. Meu Deus do céu, aquilo é muito vergonha alheia. Cara, aqui em casa tocou muito, muito, muito pagode. Muito pagode mesmo. Raça Negra, Só Pra Contrariar. Nossa, cara, de tudo um pouco tocou aqui em casa. Eu me lembro muito da infância que tinha uma rádio aqui em Valadares que na hora do almoço, e assim, no sábado era meio que tradição da gente ir ao centro, sabe? Minha mãe trabalhou muito com costura, então sábado era o dia que ela ia comprar os panos e tal, não sei o quê, e meu pai tava de folga, né, no sábado, então a gente acordava de manhã cedo, ia pra rua fazer umas compras ali até na hora do almoço e depois ia embora pra casa. Eles passavam no supermercado e tal. E assim, meu pai sempre gostou muito de música e no carro do meu pai ele comprava o carro e já colocava o som, sabe? Eu não me lembro do meu pai ter um carro que não tinha som. Sempre som no carro. Então ele ligava na rádio e nessa rádio aqui da cidade sempre tava tocando pagode, cara. Sempre tava tocando pagode. Então tem músicas de pagode que eu nem sei qual é o grupo, né? Porque pagode tem isso também, né? Pagode não é banda, pagode é grupo. É grupo de pagode. Então que eu nem sei, tipo, sei lá, Marrom Bombom, sabe? Eu não sei quem canta isso, não sei quem é o original, tá ligado? Mas eu escutei isso a vida inteira. Eu curti muito, cara. Eu acho muito legal, assim. É uma parada bem romântica mesmo, bem gostosinho de ouvir, né? Eu tava aqui antes também, na hora que eu cheguei. Cheguei em casa agora à tarde, eu tava ouvindo um Pericão, né? Pericão também, apesar dele ter carreira solo agora, mas clássico. Ele tava lá junto com a Exalta Samba desde sempre, né? Então, cara, é muito gostoso, sabe? É uma música, assim, que, sei lá, é isso que o Bruno falou. É pra você não pensar em nada, é pra tocar ali um churrasquinho na laje ou na casa do domingo com a família. Toca ali, ninguém vai se ofender com um pagodinho, sabe? Essa é a verdade, ninguém vai se ofender. Você puxar essas músicas do pagode. É que eu não tenho coragem, né, cara, de fazer isso. Aqui em casa nem dá pra fazer isso, mas tá, você falou agora uma frase muito boa. Se você puxar essa playlist aí, pagode anos 90, e botar, todo mundo, pô, que não sei o que, vai relembrar pra caramba. Você falou do Só Pra Contrariar, eu tenho uma história. Que assim, o Só Pra Contrariar foi um fenômeno, gente. Vocês hoje veem aí o Alexandre Pires. Quando você para pensar assim, o Alexandre Pires, ele já foi namorado da Carla Perez. Primeiro ponto. Quem é Carla dançarina da banda El Chan? Porra, o El Chance, você não sabe quem é, não sei em que país você vive. Então, assim, o Alexandre Pires ainda era vocalista do Só Pra Contrariar, e quando eles lançaram, acho que, sei lá, o terceiro, quarto disco deles, todo mundo cantava a música Tô Fazendo Amor com outra pessoa. Mas meu coração vai ser pra sempre teu. O que o corpo faz, a alma perdoa. Tanta solidão quase me enlouqueceu. Falar que é amor, vou jurar que é paixão, e dizer o que eu sinto com todo carinho pensando em você. Vou fazer o que for e com toda emoção. A verdade é que eu minto, que eu vivo sozinho, não sei te esquecer. E depois acabou a ilusão que eu criei. Emoção foi embora e a gente só perde pro tempo correr. Já não sei quem me amou, será que eu falei? Dá pra ver nessa hora que o amor só se mede depois do prazer. Fica dentro do meu peito sempre uma saudade, só pensando no teu jeito eu amo de verdade. E quando o desejo vem é teu nome. Vou fazer o que for e com toda emoção. A verdade é que eu minto, que eu vivo sozinho, não sei te esquecer. E depois acabou a ilusão que eu criei. Emoção foi embora e a gente só perde pro tempo correr. Já não sei quem me amou, o que será que eu falei? Dá pra ver nessa hora que o amor só se mede depois do prazer. Essa música desse disco, velho, gente, vocês não sabem o quanto isso tocou. Isso que o Guilherme tava falando, que ia no centro, isso aqui, em qualquer rádio que você tocasse, exceto uma das rádios especializadas de rock e tal, qualquer rádio popular, quando tocava isso, todo mundo cantava, tô fazendo amor com outra pessoa. Esse CD, só pra você ter uma ideia, não tinha pra vender. Não tinha pra vender. Aí, eu arrumei uma peguetezinha, uma namoradinha aí, né, uma ficante, que era apaixonada pelo Só Pra Contrariar. E você pensa, né, cara, um sujeito roqueiro como eu, né, saindo, namorando com uma pessoa que gostava de Só Pra Contrariar. e ela me pediu um CD novo do Só Pra Contrariar. E não existia pra vender, porque todo mundo comprou, sabe? Foi muito sucesso, foi muito sucesso. Esse CD que tem essa música vendeu muito, e não tinha. Aí um belo dia, cheguei na casa da minha tia, e ela tinha conseguido comprar o CD. Aí eu maloquei o CD, tocou o CD umas duas vezes, três vezes, e depois botou outro CD, eu, porra, vou malocar esse CD, vou botar num papel pra presente, e vou levar pra namoradinha. Fiz tudo isso. E aí a gente, né, passou sei lá quanto tempo até eu encontrar com a namoradinha, que eram outros tempos, tá, gente? A gente não se encontrava naturalmente. Eu morava numa cidade, ela morava em outra e tal. E aí, quando, até eu entregar o CD pra ela, muita coisa aconteceu. A gente discutiu no telefone, a gente brigou, etc, etc, e ela terminou comigo. E o CD ficou na minha casa. É um belo dia, quando eu tô na casa da minha tia, ela vira pra minha cara: ô Bruno, você sabe onde tá o CD do Só Pra Contrariar? Eu falei: puta que o pariu. Tava na minha casa, né? Longe, não tinha como achar. Eu falei: não, não sei onde tá não. Eu falei assim: Bruno, a última pessoa que mexeu no CD fui eu. A sorte que eu tenho é isso. Eu não gosto de pagode. Eu falei: porra, como é que eu vou estar com o CD do Só Pra Contrariar? Tu acha que o CD do Só Pra Contrariar tá comigo? É verdade. Eu não gostava de pagode mesmo, passei batido. E aí, né, dei um jeito, aí fui na casa dela de novo, porque minha tia morava com a minha avó. Eu tô falando casa da minha tia, mas é casa da minha avó. Quando dei um jeito, pá, né, tirei do embrulho, encaixei o CD lá na estante de novo, e um belo dia: ah, o CD tá aqui, ah, vamos botar aí. Tô te escutando duas, três vezes aqui. tem essa história aí. Só Pra Contrariar já tocou muito e foi um inferno. Hoje Alexandre Pires é ninguém, né? Já. Que isso, não fala isso não. Alexandre Pires é fenômeno. É mesmo, cara? Ele fez uma live com o Seu Jorge aí, que bombou. Todo mundo ficou falando desse tempo. Isso aí é interessante da gente sempre falar em questão de música, né? O nicho da música. Por isso que eu gosto desse quadro que a gente faz aqui, que a gente tá falando de um ritmo, e tá falando de um ritmo, né, de um estilo de música, de como influencia a gente. Como eu tô dizendo, eu gosto de rock, mas óbvio que eu sou influenciado e escuto outras coisas. Quando eu tirei Baba Baby no violão, eu fiz uma versão totalmente alternativa. Aí, um belo dia, a Renata, hoje em dia nem canta tanto, né, ela tem vergonha da voz de mulher de cigarro que fuma, mas quando a gente cantava junto, todo mundo: caramba, nunca tinha escutado Baba Baby desse jeito, né? Mas eu sou influenciado pela música. Mas por conta dessas coisas, é que as pessoas, elas não entendem, né, o quanto influencia tanto uns quanto outros. Aí você falando disso agora, do Alexandre Pires com o Seu Jorge, até por mais que o Seu Jorge seja parecido, né, em termos de... Eu falei: como assim os caras fizeram uma live junto? Eu nem ouvi falar, cara. Nicho de música é uma merda, né? É, o Alexandre Pires, ele ainda é um dos que sobrevivem, sabe? Hoje em dia, há um tempo atrás eles fizeram Encontro de Gigantes, uma coisa assim, que foi só pra contrariar com o Raça Negra. Eles fizeram uma turnê e depois o Belo também entrou pra fazer. Cara, o pagode... Esse pagode dos anos 90, ele tem um público fiel no Brasil até hoje, cara. Sim. Os caras, eu sei, sim, por exemplo, em Belo Horizonte tem um evento anual de pagode. Caralho! Que eles fecham o Mineirão. É uma parada bem, bem forte ainda no Brasil, sabe? O Só Pra Contrariar foge um pouco dessa curva aí, que ele não é de São Paulo, né? Ele é de Minas Gerais, de Uberlândia. Uberaba ou Uberlândia, não sei. Mas é totalmente essa vibe aí, cara. Eu curto muito, sabe? Eu acho muito da hora, assim. Principalmente as letras. Até hoje escuto muito. Eu tô muito numa vibe de ouvir Péricles. E já tem um tempo, já. Desde, sei lá, do começo do ano, mais ou menos. Tô sempre ouvindo Péricles. É, algum tempo você já tá falando. Mas no nosso grupo, um dia do WhatsApp, você mandou lá uma playlist com o Pericão. Eu gostei, eu curti, eu escutei. Eu tô ouvindo bastante, porque eu acho o Péricles um cantor fodido, sabe? Ele é muito foda, ele é muito afinado, cara. É dá nojo do quanto ele é afinado e ele não faz força pra cantar, bicho. É absurdo. É muito natural, né? É muito natural, cara. Ele não faz força pra cantar. E além dele ser uma simpatia, né? Porra, você olha o Pericão, você quer abraçar ele, mano. Sei lá, ele é muito simpático. Então, assim, eu tava escutando e tem uma música que me marcou, assim, muito, que tem até, não sei como é que chama, se é um medley, um popurri que ele faz no último, acho que é popurri que ele faz no último show ao vivo que ele gravou, que é A Carta. E essa música é muito legal, cara. Essa música é muito bonita e me fez parar pra pensar na letra também, sabe? Analisar, assim, lembrar a letra, ver como é que é. E tem umas curiosidades, sabe? Eu tava vendo uma entrevista dele uma vez. Esses caras, o Bruno até falou, né? Ah, era outra época, anos 90 era outra. Você via a namorada, sei lá, de 15 dias e tal. E ele conta uns casos, assim, de compor pelo orelhão. De, tipo assim, pegar, comprar ficha, ligar pro parceiro. Maneiro. E falar assim, ó, tô com a letra aqui, o cara pega um violão de lá, os caras vão compondo, enquanto tinha ficha, os caras tava compondo, sabe? Acabou a ficha, como diz o Bruno, acabou o milho, acabou a pipoca. Não existem mais palavras que eu possa escrever pra falar de tanto amor. Entenda, por favor, que uma carta é muito pouco para revelar o retrato da tristeza e a cicatriz da saudade que você deixou no meu peito. Tatuagem de amor não tem jeito, nunca vai sair de mim essa dor. Oh, entendo que eu vou te dizer. Dois pontos bem de volta pro meu coração. Exclamação. Não posso viver sem você. Não tenho razão nem porquê me acostumar com a saudade. Nem vírgula mais separar essa oração. Teu nome da minha paixão. Não leve a mal. Eu sei que não sou escritor. É só uma carta de amor de alguém que te quer de verdade. Da saudade que você deixou no meu peito. Tatuagem de amor não tem jeito, nunca vai sair de mim essa dor. Oh, quero vai separar. Essa oração é o nome da minha paixão. Não é uma paixão. Eu sei que não sou escritor. É só uma carta de amor de alguém que te quer de verdade. Exclamação. eram outros tempos. Então, as pessoas... A superação da precariedade... Vamos colocar o nosso caso, né, próprio aqui. Que a gente tá em cada canto do Brasil, a gente tá aqui, a gente coloca um programa no ar toda semana. Pra gente é a coisa hoje em dia mais natural do mundo, e a gente se fala, então... Pô, mas quando você volta, não precisa voltar muito, tá? Por mais que você ache que é absurdo, mas 20 anos atrás, cara... Pô, imagina isso, você compor uma música por orelhão. Tem uma música, inclusive, do Noel Rosa, né? Sobre isso. Telefonista, por favor, me conecte, por favor. Que não sei o que, não sei o que lá. Que o jingle, eu não sei se tem aí, teve nos outros estados, virou jingle de detetizadora. E o que vocês acham dessa nova onda de amor que tá tendo pelo pagode dos anos 90? Que agora vários jovens resolveram amar a raça negra e, de repente, todo mundo gosta de Cheia de Manias. Tá, todos os jovens agora cantam Dig Dig Digue. Quando você parar pra pensar que não tem tanta gente assim hoje significativa. Por exemplo, a gente tá falando do pagode dos anos 90. Vamos tentar contar. Eu vou contar 5, duvido você. Eu duvido não. Eu tenho certeza que vocês vão lembrar de outros 5, tá? Ó, vamos falar dos anos 90, tá? Exalta Samba, Raça Negra, Só Pra Contrariar, Razão Brasileira e Soweto. Bota mais outros 5 aí, quem consegue? Vamos lá, Negritude Júnior, tem Pixote. O Bruno mesmo falou, acho que os Morenos, né? Os Morenos, os Travessos. Travessos, bora, velho. Nossa! Rodriguinho e os Travessos, velho. Agora, você pega hoje em dia, cara. Quem mais tem, velho? Entende? Esses caras, eles estão tentando realavancar a carreira deles. Tirando quem já tá consolidado, né? Como o próprio Péricles e tal. Uma porra. Você fala em Exalta Samba, pô, acabou, tá fechado. Vamos lá, vamos curtir o Exalta. Agora, não tem. As pessoas falam de. Ah, o rock morreu? Pô, então o pagode morreu também, né, cara? Porque não tem. O Zeca Pagodinho tá fazendo samba desde a década de 80. É, assim, uma parada que eu vejo já... Inclusive, eu até assisti um documentário recentemente sobre o axé. Axé, o som do povo de um lugar, eu acho que chama, tem na Netflix. E eles lá falam isso, porque nessa época dos anos 90, o axé também foi um fenômeno. Começou ali final dos anos 80, anos 90, o axé tava explodindo. E eles falam que não houve renovação. Tá ligado? Que é alguma coisa que a música sertaneja sempre fez, principalmente dos anos 2000, ali pro final dos anos, desde do sertanejo universitário pra cá, o sertanejo ganhou muita força, porque os caras se apoiam. Então, tipo assim, surgiu Jorge Mateus. Aí daqui a pouco o Jorge Mateus tá gravando música com um monte de dupla sertaneja que você nunca ouviu falar. Mas você começa a ouvir porque o Jorge Mateus gravou. Aí, sei lá, surgiu Mateus e Cauã. Aí foi surgiu não sei quem, não sei quem. Sabe? Então um vai puxando o outro. O sertanejo, ele tem essa reciclagem, sabe? E eles aprenderam isso. E os outros, o pagode, esse pagode de São Paulo, eu acho que houve muita. Tinha muita coisa ali por trás, tá ligado? De questão de gravadora, empresário, dono do grupo. Então, o cara saía pra fazer carreira solo, às vezes não dava certo. Teve muitas coisas assim envolvidas que às vezes a gente não sabe direito o que é. E, por exemplo, o samba do Rio de Janeiro, que é uma coisa meio desconexa, no Rio de Janeiro e São Paulo, pro samba, eles são muito longe um do outro. O Rio de Janeiro tem essa coisa da renovação, só que é uma panelinha muito fechada. O samba do Rio de Janeiro, ele é uma panelinha muito, muito, muito fechada. Sabe? Então você vai ver ali, tem aquele núcleo, né? Zeca Pagodinho, Arlindo Cruz, Jorge Aragão, tem um núcleo ali, mas que vai surgindo dali de dentro. Então, sei lá, surgiu um Mumuzinho recentemente, mas ele é apadrinhado por esses caras. Um tempo atrás tinha surgido o Dudu Nobre. Sabe? Mas era apadrinhado ali. Então eles têm essa cultura do padrinho, né? Do cara que puxa ali, mas sai muito pouco, sabe? Sai muito pouco. Não é essa coisa toda, mas uma revelação, sabe? É assim, de sei lá, de 5 em 5 anos sai alguém novo Não é uma coisa como o sertanejo... Não é uma avalanche, né? Assim, isso o sertanejo aprendeu. Então eu vejo sim, muito isso. O pagode, esse pagode melódico, que talvez esteja sendo revivido hoje, primeiro é porque a qualidade das letras, das músicas, é muito boa, sabe? É uma coisa leve, é uma coisa que todo mundo canta junto, divertido de ouvir. Então, assim, é fácil, né? De fácil acesso. E segundo, por não ter, sabe? Não ter. O pagode, eu tenho uma certa crítica quanto a isso, mas o pagode, ele meio que perdeu a raiz, sabe? Esse pagode que nós estamos, não estou falando do samba, né? Apesar que eu penso, mas o que é pagode e o que é samba? É, primeiro que pro samba, pagode é só o evento, né? O pagode é o evento. Ah, vamos fazer um pagode, é um evento, então. Mas aí surgiu também essa denominação de pagode, que é essa música mais melódica, né? Não tem tanta percussão. Você vê que é mais teclado, o Raça Negra põe muito metais, tem, sei lá, né, os caras fazem uma coisa mais elaborada do que o pagode, o samba do Partido Alto, por exemplo, que é muita percussão, tal. Tem um cavaquinho, um banjo ali no máximo. Então, os caras meio que perderam a identidade da parada, sabe? Se você pegar muitas músicas de pagode e diminuir o ritmo delas, e aí eu não sei quanto que diminui na escala ritmo ali, mas se você diminui o ritmo, ela vira uma música sertaneja. E da mesma forma, se você pode pegar qualquer música sertaneja dos anos 90 e você acelerar o ritmo dela, ela vira um pagode. Tanto que o Raça Negra cansou de regravar a música do Zezé de Camargo e Luciano. É o Amor, por exemplo, é uma música que é tocada em pagode. É verdade, cara. Eu tenho a impressão que o pagode, ele tem aquela ideia mais... assim, comparado ao samba, o samba eu vejo muito como uma coisa que a gente consegue tocar, fazer aquela roda de samba, aquela percussão mais trabalhada, que é isso que o Gui tava falando, de como o pagode... Não sei, ele é diferenciado tanto na questão de cantar, porque a impressão que eu tenho, pelo menos, é que eles trabalham uma letra e uma música, e a voz das pessoas são muito mais trabalhadas no pagode do que no próprio samba. Não é que não cantem bem, mas o trabalho da voz é diferente. Eu tenho a impressão que no pagode o pessoal tem um tom de voz mais parecido, os vocalistas. Eles seguem meio que uma linha, uma receitinha, que dá muito certo. Mas é uma receita, assim, tipo, do ritmo mesmo, sabe? Talvez a entonação com que eles cantem. Porque mesmo uma música muito triste do pagode, ela tem o mesmo tom de voz. A letra pode estar falando uma desgraça, mas, assim, ela é sempre divertida. Ela é sempre num jeito, assim, brincalhão de cantar a letra. Maroto, né? Uma coisa canastra. Isso, um jeito maroto. Pra não citar o nome de um grupo. Sorriso Maroto, mais um aí. Cara, Sorriso Maroto é muito ruim, velho. Puta que pariu, velho. Eu acho que a afinação do pagode, às vezes as pessoas não percebem o quão afinado tem que ser um cantor pra ele conseguir cantar pagode, sabe? A não ser quando você vê alguém desafinado tentando cantar pagode, você vê o quão horrível é. Sabe? Porque quando os caras estão cantando, parece que é normal, é tranquilo de cantar. Mas se qualquer pessoa desafinada vai cantar pagode, você percebe na hora que ela está desafinada. E o samba, como a Gabi está falando, eu acho que tem mais uma coisa de potência de voz. Sabe? Tem os cantores, eu acho que o samba é mais diverso. Por exemplo, se você pega um Martinho da Vila, ele não canta num tom do Zeca Pagodinho. Não tem jeito. Ou num tom do Arlindo Cruz. São coisas muito diferentes. Quando os caras vão cantar junto, eles mudam ali. Ou um canta uma parte, outro canta outra. E você percebe, a pessoa que, né, presta mais atenção na música, você percebe o conjunto ali da quem tá tocando os instrumentos, eles mudando ou o ritmo, ou subindo o tom da música, ou baixando para um ou outro entrar, sabe? Tem uma música do... Zeca Pagodinho e Martinho da Vila cantando Mulheres. E, cara, é desesperador o Zeca Pagodinho tentando cantar no tom do Martinho da Vila, sabe? Ele consegue, mas porque o Zeca Pagodinho é foda também, sabe? Ele canta muito. Mas é desesperador, sabe? Porque o cara, os Martin da Vila, aquele tom lá embaixo, devagar. E o Zeca Pagodinho é potência pura, sim, né? O cara, sim. A voz dele é muito alta, assim. Então, eu vejo isso sim, Gabi. Eu vejo que o samba, ele é... Principalmente esse samba de partido alto também, que é uma outra coisa que já é mais próxima dos anos 90, ele é diferenciado, ele é de muita potência. E o pagode dos anos 90, ele já é mais melódico, é mais maroto, é mais pra ganhar a menina, pra cantar no ouvido, sabe? Pra dançar coladinho, essa coisa. Porque tem aquela questão que a gente sempre fala, né? Em diversas coisas que a gente já tratou aqui no podcast, que é a questão do mercado, né, do que está vendendo. Nos anos 90, como eu disse, havia essa facilidade, né? Então, o pessoal está consumindo esse tipo de música, e aí a gente pode colocar, por exemplo, bandas como El Chan, o próprio Molejo, que fizeram muito sucesso. Eles não são pagode romântico, mas esse sucesso também, a Dança da Soura, as músicas do El Chan. Cara, o El Chan chegava a lançar um disco por ano, sabe qual é? O El Chan fez concurso para substituir as bailarinas no Faustão. Então, assim, por quê? Porque tava todo mundo escutando isso, como hoje existe. Só que hoje não tem mais uma indústria fonográfica como existia antigamente. Então, aquilo que o Guilherme falou é válido. Os caras vão falar assim, pô, tem um cara lá... Ué, a Marília Mendonça, ela era compositora. Ela não era necessariamente... Mais uma vez, marca lá no bingo, falamos da Marília Mendonça. A Marília Mendonça, ela não era cantora. Ela era compositora dos hits dos caras. E um dia, alguém falou assim, pô, vai lá e canta. Pronto, virou rainha. Paulo Zanella, falamos da sua ida lá. Mais uma vez. Marca um ponto aí. Então, só que aí os caras, como hoje não tem essa indústria fonográfica toda por trás, os caras ajustaram o mercado pra vontade deles, entendeu? Que eles vão lá e falam assim, pô, então vamos puxar esse cara aqui, você dá essa continuidade. Por exemplo, o Guilherme tá falando desse apadrinhamento que tem no Rio de Janeiro. Os dois caras que, na verdade, são três, né? Eu não sei como são nos outros estados, mas dessa linha, desse pagode romântico, hoje, no Rio de Janeiro, são três caras. É o Mumuzinho, que o Guilherme falou, o Dilcinho, que hoje fez um programa no Domingão do Faustão, e o tal do Ferrugem. Mas, cara, o Ferrugem, meu Deus, o Ferrugem é triste demais pra escutar, cara. E aí é aquilo que o Guilherme tava falando da afinação dos caras. Existem duas técnicas, né, na forma de você cantar. Uma é o solfejo. O solfejo, em geral, você vai acompanhando as notas. Então o cara, vamos supor, né, as notas são dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Né, não tem o dó, são só sete. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Aí o cara, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Ele canta assim. E a outra técnica, né, é o melisma. Aí o cara canta assim, dó, e esse é o melisma. Vejam, nesse tipo de forma de cantar, sabe? O meu maior problema tá justamente com isso aí. Porque os caras inventam e não dá certo. E fica uma coisa deplorável. No estúdio, o produtor vai falar assim, não, cara, não faz isso não, que isso aí tá saindo do tom. Não, cara, que não sei o que, não sei o que lá. Mas no ao vivo, no show dele, ele inventa, sabe qual é? Então, assim, o Ferrugem, especificamente, na minha opinião, puta que é sofrível escutar esse cara. É sofrível. Aqui no Rio de Janeiro tem uma rádio chamada FDA. Deus do céu, a FDA adora esse cara. Então, se você botar nessa rádio, você vai escutar Ferrugem de hora em hora, de hora em hora, de hora em hora. Várias músicas. E é dose pra cachorro escutar ele. Dose pra cachorro. A impressão que eu tenho sobre o Ferrugem é que pelo menos assim, os jovens que descobriram Raça Negra, né? Redescobriram Raça Negra, descobriram o Ferrugem junto. Trouxeram o Ferrugem junto, porque tá todo mundo que, todos os jovens que eu vi nas minhas redes sociais estão falando de Raça Negra e Ferrugem. Eu fiquei tipo, mas eu não peguei a linha de raciocínio, não peguei onde vocês estão indo. Porque uma coisa a gente ouvir, tipo, Raça Negra, e aí você ouvir todos os outros grandes grupos do pagode dos anos 90, que é uma vibe muito diferente da vibe do Ferrugem. Esses, igual Ferrugem, Dilcinho, eu nunca consegui ouvir, sabe? Eu acho muito genérico, assim, pra mim falta alguma coisa. O Mumuzinho eu gosto, acompanho ele desde o começo da carreira dele, inclusive foi lá no Esquenta. Então, assim, eu curto ouvir, mas o Dilcinho e o Ferrugem, não sei, cara, não vi qual é a graça deles, mas cara, eu acho legal, assim, se a galerinha aí, juventude, tá, sempre vem, né, essas coisas assim de redescobrir uma parada que tava no passado, tá ligado? Na minha época, por exemplo, era a Legião Urbana. Quando eu era adolescente, a escola, assim, todo mundo que quis escutar a Legião Urbana, era chato pra caralho, admito, mas todo mundo curtia, né? Resgatava aquela coisa e tal. Ou então aqueles rocks internacionais ali. Então eu acho legal, né? Nada contra, não. Infelizmente eu acho que é um reflexo de que não está se produzindo algo que supra essa demanda, né? Não que eu deseje que as pessoas tenham carreiras curtas. Vou colocar o seguinte: um Raça Negra, o que ele pode trazer de novo? Por mais que seja o Raça Negra. Os caras estão aí, tem gente pra escutar, vamos que vamos. Ah, você tava falando mais cedo do show, né, do Só Pra Contrariar com o Raça Negra. Mas, por exemplo, recentemente também teve o Leonardo com aquele Eduardo Costa fazendo aquele show Cabaré, que eles tocavam também um monte de música. Sabe, esses caras como artistas, eles reinventam o show, mas em termos de música eles não trazem coisas novas. E é o que eu percebo isso. A rapaziada de hoje olha pro passado e fala assim: porra, dos anos 90 tinha essa galera toda. Aí hoje, e aí eu posso estar sendo reducionista, mas, pô, tem Ferrugem, tem Dilcinho, tem Mumuzinho. Tá, e quem mais tem novo no pagode? Ah, não tem ninguém, tem esses três caras. Tá, eu prefiro escutar esses aqui que tem, sabe, muito mais. Repertório, por assim dizer, né? Repertório musical. Tem muito mais música pra cantar. Então, não gera. Eu já uma vez fiz uma provocação num outro programa, que é assim, a mesma coisa do rock. Em algum tempo, alguém vai falar assim: pô, tinha aquela banda Restart, né? Os caras eram bons. Banda Cine, banda Strike. Vão redescobrir o emo e vão todo mundo tocar de novo. Por quê? Porque a rapaziada não se renova. Guilherme fechou muito bem a ideia naquele sentido, quando ele fala de o pessoal do sertanejo se retroalimenta. Eles vão trazendo coisas. O rock, o pagode, até mesmo o axé. Qual é a banda de axé hoje? Nova? Acho que a última foi aquele tal do Márcio Piscirico, né? Que agora também tem carreira. Entendeu? Mas o Saulo já era da banda Eva, então, que já era das antigas. Entendeu? Não tem uma banda de axé, um artista de axé novo. Sempre tá lá, Dona Veveta, Dona Cláudia Leite, até o, como é o nome dele? O Araquê. Daniela Mercury, o Araqueto, continua aí. Os caras, não sei, isso é que é mastigando, né? Que é, pô, por que os jovens não fazem um troço inovador nesse sentido, né? É que eu acho que acaba entrando numa questão de esse gênero de música, ele é tão bom, ele atinge um nível tão alto que é difícil talvez você lançar uma música que chegue à altura dessa coisa que você tá se baseando, no caso do axé e talvez do pagode dos anos 90. Porque uma coisa é ouvir o pagode dos anos 90, outra coisa é ouvir o pagode atual. É o mesmo ritmo, mas são coisas diferentes. Mas, e aí como eu tava falando do Domingo Legal, hoje você não tem uma vitrine como o Domingo Legal. Essa é uma parada que eu tô pensando aqui também. Naquela época, isso é pra qualquer cena musical que a gente for parar pra prestar atenção. Existe um clima favorável pra se produzir aquele tipo de conteúdo. sabe? Existe uma vitrine, igual o Bruno falou, existe um pessoal de uma região que está fazendo o mesmo tipo de música, sabe? Como foi em São Paulo o pagode lá nos anos 90. Existe um, tipo, os caras estavam todos ali, sabe? É meio que um sentido de safra mesmo, sabe? Pô, em São Paulo brotou um monte de gente pronta pra fazer pagode, sabe? Tava ali, cara, não sei o que que fez brotar aquilo ali, mas brotou, sabe? Foi lá e tal. Se você pega hoje em dia o rap no Brasil, hoje em dia está um clima favorável para se produzir rap no Brasil, sabe? Tá surgindo muita gente boa, muita gente com talento, com muito conteúdo, coisa que há 10 anos atrás não se tinha. Agora tá tendo. Ah, o que que explica isso? Não sei. O rock nos anos 80 foi uma época que, pô, explodiu ali, tinha muito, não sei o quê. Então, eu acho que falta também a gente observar isso. O que que se está produzindo no Brasil hoje, sabe? Não adianta a gente querer também que se produza o mesmo tipo de música a vida inteira e se renove em cima disso, sabe? Talvez hoje o sertanejo seja a música pop do Brasil, sabe? Mas, sei lá, daqui 5 anos vai ser outra coisa, sabe? Sei lá, o trap, vamos supor, o trap vai tomar o Brasil. Tomara que não, sabe? Ou sei lá, o funk vai ser a vez do funk, sabe? Realmente entrar no mainstream e fechar estádio pra ter um cantor de funk tocando no estádio, um festival só de funk, uma coisa assim, sabe? Então, eu acho que a gente tem que observar isso e não cair nessa coisa de que até o Bruno critica muito. Ah, bom era naquela época, sabe? Eu acho que cada época produz aquilo que é favorável àquela época. Sim, eu acho que também entra naquela questão de, tipo, até o que a gente tava brincando. Ah, mas o que tava acontecendo com as pessoas nos anos 90? Eu acho que entra um pouco nisso, né? Porque a gente não tá acontecendo as mesmas coisas mais. E aí acaba entrando nesse discurso que você falou, que a gente até brincou antes. O que acontece hoje, um problema, tá? Vamos supor, hoje com Spotify, Deezer e o próprio YouTube, você tem acesso a muita coisa que você nunca tinha ouvido falar. E eu penso muito nisso. Se você não tem um veículo, um canal para divulgar essas coisas, é que a coisa fica sempre assim. Por exemplo, o Guilherme, utilizando o exemplo do Guilherme. Guilherme falou do rap. Então, tem muita gente fazendo muito rap. Ah, tem muitos artistas. Então, brincando mais uma vez, eu consigo pensar em 5 aqui. Né? Eu vou falar do Emicida, vou falar do Criolo. Pô, Racionais já tá na estrada desde que eu era criança. Tem o Djonga, tem aquele outro, o Exu, né? Baco do Blues. Citei 5 aqui. Ponto. Mas é porque eu escuto rap. Porque o Guilherme escuta rap. Quem não escuta rap sabe nem quem são essas pessoas. No máximo, muito mal, talvez, ou Racionais ou Emicida. Então eu penso muito nisso, nessa divulgação. Talvez existam por aí garotos e garotas que estejam fazendo um pagode bom, só que como... E como tem um momento hoje que está favorecendo mais esse sertanejo que está aí hoje em dia, aí o cara, pô, mas sertanejo não vende, cara. Pô, mas tem gente que gosta de pagode, cara. Entendeu? E aí é uma coisa do mercado que eu fico puto. Porra, mas tem gosto pra tudo, velho. Tem gente que gosta de... Tem gente que gosta de Coca e tem gente que gosta de Pepsi. A Pepsi não para de produzir Pepsi Cola porque a Coca-Cola vende mais do que ela. Entendeu? É isso que eu não consigo entender. E tem gente que gosta de Fanta, laranja ou uva, que é pior ainda. Diz pra mim, como pôde acontecer? O que eu fiz? A gente era tão feliz. Você saiu assim, sem me dizer, batendo a porta. Outro dia, caminhando pelas ruas, eu lembrei de como a gente era feliz. Quase tudo era mudado. motivo pra sorrir. Você foi, eu não sei o que eu te fiz. Perguntam por você, não sei o que dizer. Sem ter o que falar, eu tento me explicar. Digo, eu já fui lá, bati, liguei, deixei recado na caixa postal. Não sei, não mais vi. Digo, eu já fui lá, fui lá, bati, liguei, liguei, recado na caixa postal. Não sei, não sei, não mais vi. Como pode alguém fazer tanto sentido e sair por uma porta sem voltar e sumir da minha vida de uma vez sem deixar nenhuma pista de onde está? Perguntam por você, não sei o que dizer, sem ter o que falar. Eu tento me explicar, digo, eu já fui lá, bati, bati, liguei, liguei, deixei recado na caixa postal. Não sei, não sei, não mais vi. Digo, eu já fui lá, bati, liguei, deixei recado na caixa postal. Não sei, não mais vi. Jarandarará, jarandarará. Como pode alguém fazer tanto sentido e sair por uma porta sem voltar e sumir da minha vida de uma vez sem deixar nenhuma pista de onde está? Perguntam por você, não sei o que dizer, sem ter o que falar. Eu tento me explicar, digo, eu já fui lá, bati, bati, liguei, liguei, deixei recado na caixa postal. Não sei, não sei, não mais vi. Digo, eu já fui lá, bati, bati, liguei, liguei, deixei recado na caixa postal. Não sei, não sei, não mais vi. Digo, eu já fui lá, bati, bati, liguei, deixei recado na caixa postal. Não sei, não sei, não mais vi. E aí o Bruno ainda tocou no outro ponto, né, cara? Que é o tal lá do que ele gosta de falar também, do Dilema Tortines, né? Cara, todo mundo tá ouvindo sertanejo. Por que que eu vou fazer pagode se tá todo mundo ouvindo sertanejo? Eu vou fazer sertanejo. Por que que eu vou fazer pagode? Uma coisa que tem pouca gente ouvindo. Aí quando surge... É por isso que é importante ter aquela pessoa que explode ali, aquela grande estrela, que aí ele vai desviar. É igual o The Walking Dead, tá ligado? Tá passando lá, passa um... chama a atenção do zumbi, aí o zumbi vai tudo pra um lado. Aí do nada dá uma explosão do outro lado. Aí o zumbi vira tudo pra um lado e vai seguir a explosão. E a música, o entretenimento é muito assim também. Tá tendo aquele fluxo ali. Quando The Walking Dead alcançou o sucesso, quantas coisas, filmes, não, desenho, não sei o que, vieram depois falando de zumbi, né, cara? É, o que o pessoal critica muito, o Crepúsculo. Quantas coisas de vampiro veio depois de Crepúsculo? Ou até ficaram mais conhecidas por causa do Crepúsculo, né? Porque virou um mercado de nicho. Exatamente. O quanto as pessoas começaram a prestar mais atenção em séries depois de Game of Thrones? Então eu vejo isso, sabe? Tem um fluxo de coisas que também atrapalha, sabe? Se você for parar pra pensar, o artista independente, infelizmente, ele passa dificuldade. Não é fácil ser artista independente, fora de circuito, por mais bonito que seja, sabe? O mais é o cara que canta a sua verdade, mas é a massa que paga, sabe? Você tira o dinheiro, você tira o pão de cada dia do povão, sabe? E por isso também que é importante a gente saber reconhecer esse mérito de tocar o povão, de porque o sucesso tá aí, mano, sabe? Ah, mas música de verdade é o Ana e Vitória. Ana e Vitória que é bom, porque é música bonita, não sei o que, melódica, bem trabalhada, com acordes, não sei da quanto. Mas o povão não canta, mano, sabe? O povão quer o que o povão quer, sabe? O povo gosta da música da Ana e Vitória com o Thiago York. Cara, vamos pensar assim. Quantas pessoas tem num grupo de pagode? Então você tem o cara que canta, o cara que toca um cavaco, um violão, um banjo, um surdo, um tantã, um atabaque, um tamborim, um pandeiro. Caralho, 9 pessoas. Aí tu vai, eu vou falar dessa situação porque eu vivi, eu já tive um bar e aconteceu isso. Aí, pô, tem 9 pessoas. Aí tu bota essas 9 pessoas pra tocar na tua casa. Você tem, sei lá, uma cota, um couvert artístico pra pagar pra esses caras. Vamos supor, vamos pegar uma cota boa. R$1.000. Você vai pagar R$1.000. Isso não existe, tá, gente? Amigo músico, não sonhe com isso. Você tem R$1.000. O cara, no fim da noite, vai te pagar R$1.000. Porra, é R$1.000 dividido por 9. Vai cada um receber 100 merréis e alguns quebradinhos. Ponto. É um sonho muito grande, né? Você, não, vou fazer sucesso no Brasil tocando pagode. Porra, recebendo R$100, cara. Como é que você vai ser profissional da música? Agora, vamos pegar uma história de sucesso. Vamos lá pegar um Leandro e Leonardo, que eram catadores de tomate. Pô, mas era uma dupla com um cara que sabia tocar violão. Um cara que sabia tocar violão, um outro que tocava num... cantava tom mais alto, que tocava, cantava num tom mais baixo. Pum! E vida que segue, os dois filhos de Francisco. Mas eram só 2 caras. O resto todo é acompanhamento. Pra você fazer samba, pra você fazer pagode, você precisa dessa estrutura de percussão, de cordas, de não sei o que. Aí se tu ainda quiser meter um tecladista, se tu ainda querer meter um naipe de metal, porra, ficou mais caro ainda. Mais gente, menos dinheiro, ponto. É simples, entendeu? Então não tem como hoje essa ideia de vamos montar um grupo de pagode pra fazer sucesso nacional prosperar. Não rola, cara. É tanto que surgem menos grupos, né? O que tá surgindo agora é carreira solo já, né? Sim, no máximo uma dupla, né? Que aí o cara toca muito, vamos pegar um cara grande em todos os termos, como o Péricles. Aí, sei lá, o Péricles cobra 10 mil de cachê pra fazer um show, né? Chutando muito lá pra baixo, que eu não acredito que ele só receba 10 mil. Mas 10 mil. Aí ele tem lá, sei lá, quantos integrantes na banda dele, ele paga 500 conto pra cada integrante e ele ainda consiga ficar com 5 mil. Porra, mas é o Péricles, sabe? Não é o João das Neves que sai de um buraco desse qualquer do Brasil. E eu acho que entra aquela outra questão, né? O Péricles também, ele é um artista mais completo, né? Também é o tempo de carreira que o cara tem. Sim. Por isso que eu falei, 10 mil eu acho muito pouco que ele cobre. Com certeza ele cobra muito mais do que 10 mil. Aí ele paga 1.000 pra cada músico e ele fica com 50% dele limpinho, sabe? 50% dele limpinho. Ele fala pro empresário dele, ó, eu quero ganhar 20 mil por show, dá até o jeito aí. Acabou, velho. Faz 2, 3, 4, 5 shows por semana, ele leva 100 mil por mês, por semana. Molinho. Pois é, acho que a gente já tá muito nessa discussão também. Vamos pra parte aqui de lembrar um pouco, né, os grupos, as músicas aí que tocaram a gente. Inclusive até mandar um abraço aqui pra Mariana, que tá toda hora me perguntando, vai falar de fulano? Não. Vai falar de ciclano? Não. Então ela tá me lembrando aqui as músicas. Vamos citar aí algumas pra gente colocar na edição, pra gente mandar aí pros ouvintes que quiserem, né, alguma música aí pra gostar de pagode, pra quem não conhece pagode ainda. Olha, a gente tá aqui falando muito do Péricles, mas a gente esquece que antes do Péricles ser o vocalista do Exalta Samba, antes de Péricles, houve Krigor. Você sabe onde está Krigor? Eu lembro, eu tô guardando essa história, porque eu lembro disso. É o Brigo ao som de Gamei. É beijinho, não sei quem, porém. Eu não sei cantar a música, eu sei a melodia da música. Enquanto você estiver contando a história, vai estar tocando no fundo aí. O que acontece? A namorada minha, pra me fazer ciúmes, porque sei lá, por cargas d'água, agora não vou lembrar, se já tem mais de 20 anos. Virou e falou assim: olha, fulaninho tá ali muito de olho em mim. Aí eu olhei pro cara e o cara tava na dele, velho. O cara tava tranquilão na dele. Ele tava na festa, tava tranquilo lá. Pá, que não sei o quê. Aí ela veio me falar de novo: ó, o cara ali tá jogando uma letra pra mim. Eu olhei de novo pro cara e o cara tava na dele. Aí, cara, pra ela parar de me encher o saco, né? Ao invés dela falar, me diz, me dá atenção, ela ficou, né, falando alguma coisa sobre outro fulano. Eu cheguei no fulano e assim, hoje, aos 42 anos, eu sou um sujeito gordo, mas eu ainda tenho uma estrutura corporal avantajada. Na época, aos 18 anos, velho, eu era uma saranduba, personagem do Cacete e Planeta, forte pra cacete e tal. Eu cheguei perto do cara e falei assim: tu tá olhando pra minha mulher, filha da puta? Aí o cara: que isso? E tocando Gamei no fundo. Que isso, cara? Não tô olhando. Eu vou te quebrar na porrada e tal. Aí vem a turma do Deixa Disso. Foi aquele alvoroço todo na festa e eu comecei a rir. Porque eu sabia que o cara não tava olhando. Entendeu? Tipo, o cara não tava fazendo nada. Foi só onda na menina de querer, né, que eu desse mais atenção a ela, e ela não foi capaz de dizer isso pra mim e ficou dizendo que outra pessoa. Eu quase arrebento a porrada de porrada a outra pessoa porque a garota quis chamar. Mas eu lembro disso. Por quê? Por que eu lembro disso? Porque era um aniversário e a aniversariante ganhou esse CD, né, do Exalta Samba, que tinha essa música, e quem cantava era o Krigor, não era o Péricles ainda. Se eu não me engano, o Péricles era não sei se era percussionista do Exalta Samba. Mas ela: ah, eu queria tanto esse CD na festa de aniversário. E aí, assim que ela botou o CD e tal, começou essa kizumba aí, e eu me lembro que tava tocando essa música aí, Gamei. Gabi, suas referências, além de Molejão, que já percebemos que você é fã de Molejão, quais são as suas referências de pagode? Eu acho que uma música que, tipo, marcou muito a minha infância, porque toda vez que eu escuto ela, eu começo a sorrir e eu lembro do pessoal da minha família cantando, é Coab City, do Negrito de Júnior. Porra, essa música é fora! Pô, jogou lá pra cima agora, pô. Não, cara, começa a tocar essa música, automaticamente, eu nem sei como proceder ouvindo essa música, mas eu estou lá me balançando no ritmo, cantando junto, curtindo. Mas, sabe o que é pior dessa música? É assim, a música é boa, e o Netinho tá em plena forma, cara. Mas, porra, quando você para pra pensar que, porra, o Netinho é uma pessoa escrota pra caralho, você fica... Eu me sinto culpado de cantar. Tô chegando na Coab, eu me fico todo culpado com isso. Não, pior é que eu não consigo ligar a voz do Netinho cantando essa música com a pessoa Netinho, porque parece duas pessoas completamente diferentes. Eu não quero acreditar dentro de mim que o cara legal que canta Coab City é o Netinho. Cara, não, e a bizarrice, né, porque o Netinho de Paula, que fez, que batia na mulher, né, mano, teve um monte de casos assim, o cara tinha o programa, não sei qual emissora, que era o Dia de Princesa, né, que ele levava uma mulher. Na Record. Era muito bizarro isso, né, mano. Pra ver o nível do cara, tipo, o cara era muito famoso, sabe, as pessoas queriam ir no programa ter um Dia de Princesa com o Netinho. Não, e ele foi um dos deputados estaduais mais bem votados em São Paulo quando se candidatou. Eu posso aqui homenagear minha esposa? Deixa eu homenagear minha esposa, por favor. Já que a gente tá falando de pagode dos anos 90, a minha mulher é apaixonada por um grupo. Eu não vou entender nunca por quê, porque eu nunca achei a menor graça. É o Arte Popular. Boa, boa. Que cantava a música do Pimpolho, velho. Ela tá dançando e o Pimpolho tá de olho. Essa mesmo. No nosso casamento, quando tocou essa música, Renata de vestido de noiva dançando até o chão. Nunca entendi isso. Renata roqueira adora Arte Popular. Não sei porquê. O Pimpolho é um cara bem legal. Pena que não pode ver mulher. Na dança ele já pede pra baixar. Já pede pra baixar. Ela quer parar, ele não quer. Ela tá dançando e o Pimpolho tá de olho. Cuidado com a cabeça do Pimpolho. Ela tá dançando e o Pimpolho tá de olho. Cuidado com a cabeça do Pimpolho. Da mulherada, beijo toda sem parar. E vê se para de me olhar, abaixa logo devagar. Porque meu fôlego tá acabando, não consigo mais falar. Vai caindo, agora pode levantar. Pimpolho é um cara bem legal. Pena que não pode ver mulher. Na dança ele já pede pra baixar. Já pede pra baixar. Ela quer parar, ele não quer. Ela tá dançando e o Pimpolho tá de olho. Cuidado com a cabeça do Pimpolho. Ela tá dançando e o Pimpolho tá de olho. Cuidado com a cabeça do Pimpolho. Ela tá dançando e o Pimpolho tá de olho. Cuidado com a cabeça do Pimpolho. Ela tá dançando e o Pimpolho tá de olho. Cuidado com o Pimpolho. Eu sou Pimpolho, sou o rei da mulherada. Beijo toda sem parar. Vê se para de me olhar e abaixa logo devagar. Porque meu fôlego tá acabando, não consigo mais falar. Vai caindo, agora pode levantar. Lembrar um grupo aqui também que não foi citado até agora, que tem grandes pérolas do pagode, que é o Catinguelê e a música Inara. Aí, caralho, Guilherme, se é pra falar de amor, eu falarei Inara. Inara, Inara, Inaraí. Cadê? Tocou muito também, puta merda, velho. Eu trabalhava com uma mulher que o sonho dela era conhecer o Salgadinho, mano. Eu acho esse homem tão lindo. Eu falei, cara, como você acha esse cara lindo, mano? O Salgadinho é lindo demais. Eu falei, cara, meu gosto é igual cotovelo. Tinha o estilo, né? Que era aquela roupa meio de, sei lá, de praia, assim, meio largada, o cabelo descolorido e o óculos de sol, tá ligado? Na testa. Exato. Eu queria achar aqui um acrinho pra botar. Era aí. Não, o cara não botava o óculos na cara. O cara não botava óculos na cara. Ficava na cabeça, entendeu? Cabelinho reco, né? Raspadinho. E o óculos aqui na cabeça. Puta merda. Que estilo. Isso quando eu não ia pra banheira do Gugu e cantava de cueca. A Mariela tá falando aqui que a cor que o pessoal descoloria lá, ou pintava o cabelo, chamava Louro Pivete. São só questões e sugestões, porque opiniões não cabem no seu calendário. São só questões e sugestões, porque opiniões não cabem no seu calendário. E para o nosso momento cultural, quero agradecer aos nossos padrinhos. Primeiro, agradecer ao Renato Amorim, que indica para a galera aqui o canal no YouTube Colecionadores de Ossos, um canal voltado para a paleontologia. E também agradecer ao Pensador Louco lá do Teatro Escuro do Pensador Louco. Muito obrigado a todos vocês que estão contribuindo com esse projeto. É muito válido para nós, nos ajuda bastante ter o reconhecimento do trabalho pelo apoio de vocês. E também para você que quer nos apoiar, acesse o padrim.com.br ou o PicPay, procure pelo perfil do Papo de Calçada ou acesse os links aqui no post. Galera, agora vamos para o nosso momento cultural, quem começa indicando para a gente. Eu vou falar da série que eu estou terminando esta semana, até porque está servindo muito de inspiração para todos nós aqui num outro contexto. American Horror Story, mais uma vez. Só que eu vou recomendar a quarta temporada, que é o American Horror Story Asylum, né, que se passa dentro de um manicômio, que é fantástico. Se você não sabe, é American Horror Story. American Horror Story é uma antologia de contos de terror. Tem sempre os mesmos atores lá. A maioria dos atores estão sempre lá. Jessica Lange, como é o nome do outro menino? O Mão de Lagosta, gente. Ajuda nós. Evan Peters, etc, etc. Tá sempre a rapaziada lá. Mesmo. Mas Asylum é um negócio muito maneiro. É muito tenso do início ao fim. Eu tô terminando a quarta temporada, mas foi impecável. Eu sei, American Horror Story tá na nona temporada, mas eu vejo American Horror Story como aquele negócio assim, aquele doce que você vai comendo aos pouquinhos para ele não acabar e você não ficar sem. Então, American Horror Story Asylum é muito bom. Eu não tô assistindo nada, absolutamente nada. Porém, eu vou ter que indicar isso porque eu quero ter gente com quem comentar, que é um anime Beastars, que foi lançado pelo Netflix. Eu sei que é um pouco incomum indicar anime, mas é um anime com um tema adulto que traz uma discussão sobre carnívoros versus herbívoros. Ah, é aquele que o cara é o lobo? É o do lobinho, da coelha. Isso aí. Tá, vai lá. Essa coelha é muito doida. Mano, essa coelha é muito doida. Mas o meu preferido é o cervo, o Luiz, mas O lobinho tem um lugar no meu coração. Mas é muito bom, tem um assassinato por trás, tem uma questão de mistério, mas tem toda essa discussão política e tal, de carnívoros, herbívoros, gangues e tudo mais. Toda uma construção de uma sociedade diferenciada. É muito bom. Beastars, o lobo bom, acho que ficou o subtítulo em português. Eu vou indicar uma série que eu já acompanho, tá na segunda temporada, que de certa forma é uma antologia, não é uma coisa que você precisa ver todas as temporadas, nem todos os episódios, você pode ver um episódio aqui e outro lá. A Netflix, ela tem umas séries desse tipo, né? Por exemplo, a do filme lá, os filmes que marcaram a época, os brinquedos da nossa infância, teve agora o GDLK, né? O High Score, que são muito boas. Aliás, alguém sabe me dizer por que que tem esse nome GDLK? Alguém tem alguma explicação para isso? Eu imaginei que fosse alguma abreviação, porque nos fliperamas você colocava, né, 3 ou 4 letras só. Mas eu não sei a abreviação de que poderia ser, né? Em inglês faz mais sentido, né, que é High Score. Mas a série que eu quero indicar é Street Food. Quem me indicou essa série foi o Michael. Ele viu lá a primeira temporada, que se passa na Ásia. Eles pegam, acho que 8 cozinheiros diferentes de 8 países diferentes e vão contar a história do local, da região, do país, de acordo com a comida, sabe? Então, sei lá, vai lá na na Coreia do Sul, vai na China, vai na Índia, vai no Japão. Cada país desse eles contam ali através. Tem um cozinheiro muito famoso de comida de rua, né? O cara cozinha na rua. Inclusive, na primeira temporada tem uma mulher que ela tem uma estrela Michelin com cozinha de rua. Ela cozinha na rua e tem uma estrela Michelin. E caralho, que foda! É sinistro. E a segunda temporada foi na América Latina. E, cara, sensacional, sabe? Sensacional a segunda temporada. Eu vi o episódio do Brasil quase chorando, que contou a história de uma mulher lá em Salvador, mano. Que é puta que pariu, mano. É foda, assim. É muito foda. Todos os episódios também legais. O primeiro é em Buenos Aires. Aí tem Brasil aí no Salvador. É Lima. Na Bolívia também tem. Tem no México. Então, assim, conta. É legal porque a gente vê essa parada, sabe? Quanto a comida faz parte da cultura de um lugar e conta a história de um lugar através da comida, sabe? Como as pessoas se relacionam. No caso da América Latina, a questão da colonização, os povos que colonizaram. Tem todo o contexto, sabe? E eles conseguem explicar, passar essa. Dá vontade de se ir no lugar, de conhecer aquele país, aquela região, só pelo documentário, sabe? Eu acho isso muito foda. Como eles conseguem humanizar esses documentários. Então, fica aí a dica. Street Food tem a primeira temporada, tem a segunda. É legal a gente também observar as duas temporadas, porque eles terem setorizado, né, nessa questão continental, então uma na Ásia e outra na América Latina, de como é a relação das pessoas também, sabe? Na Ásia é muito uma coisa impessoal, eles encaram a comida como um trabalho, uma coisa de família que passa ali, às vezes, de geração para geração, e na América Latina não, é uma coisa meio de sobrevivência, de paixão, da pessoa que não, eu larguei tudo. Na América Latina tem um cara, acho que é no Peru, que ele é doutor em química, foi doutor em química em Oxford e largou tudo para montar um restaurante, sabe, na rua. É uma história muito louca, assim. Então, e aí ele conta, né, o episódio todo ele falando do pai dele que era cozinheiro. Aí ele falando que o pai dele se zoava, né, com os amigos, assim, falava com os amigos: pô, eu tenho um filho que é doutor em química que lava prato. Muito louco. Mas tem essa questão da paixão, sabe? O cara falou assim: não, eu uso a minha tudo que eu aprendi com química me ajuda na minha cozinha, mas a minha paixão, o que eu gosto, o que me dá tesão, o que me faz levantar todo dia é cozinhar, sabe? Ter meu restaurantezinho, fazer minha comida diferente e tal. Então é muito foda, cara, esse documentário é muito foda, e vão lá assistir Street Food na Netflix. Bom, pessoal, valeu pelo episódio, ficou muito legal, foi muito bom relembrar essa época aí de pagode, relembrar os anos 90. Vamos gravar mais coisas sobre os anos 90, sei lá, talvez o cinema, talvez outros estilos musicais também. E pra quem é nossos ouvintes aí, ainda não segue nas redes sociais, @papocalçada, no Twitter, no Instagram e no Facebook, temos o nosso grupo lá no Telegram, t.me/papodecalçadapodcast, pedindo aí pra galera: ô galera, vamos conversar mais no grupo, vamos parar de usar o grupo como mural, né? Vamos dar uma moralzinha pra gente aí, trocar uma ideia, fazer um comentário. Lógico que pode publicar lá, lançou alguma coisa, publica, tudo bem. Mas vamos trocar uma ideia também. Mas se você publicar e não falar com ninguém, eu não vou escutar teu podcast, não, filha da puta. Pois é, o grupo é pra gente trocar ideia também, né? Então vamos lá, bater um papo, sugerir uma pauta. O grupo é pra isso, né? Pra gente trocar aquela ideia, ter um contato mais próximo com os ouvintes. Os nossos ouvintes que não são podcasters também, mas estão lá no grupo, interagem com a gente, manda um comentário, fala: eu tô ouvindo, sabe? É bacana pra gente saber se tá ou não agradando vocês. Sugiram pautas, a gente sempre, né, deixa aqui. Tem um estilo musical que você queira ouvir, que você sugere pra gente fazer, manda aí que a gente vai fazer com o maior prazer. Estamos abertos a sugestões. opiniões. E o nosso blog é o Papo de Calçada podcast.blogspot.com. Lá você também encontra os outros podcasts da casa: TV na Calçada, Papo de Lingerie, Papo Solo. É, tem a nossa novelinha que está saindo aí de 2 em 2 meses, mais ou menos. Eu acho que quando esse aqui sair já vai estar próximo já do terceiro episódio. A gente pretende encerrar ela até lá para o meio do ano que vem. Quem sabe começar uma outra novela. Então, se você curte esse tipo de conteúdo também, manda um feedback para a gente. Fala se está gostando ou não. E é isso, gente. Até a próxima, fiquem aí em paz aí, esperamos que todo mundo esteja bem e até semana que vem. Abraço, rapaziada! Chegando na Coab pra curtir minha galera, dar um abraço nos amigos e um beijinho em minha Cinderela. Tio, também tô chegando, não vou te deixar sozinho. Tô levando o Nenê, Ari, Feijão, Claudinho e o Fabi. Pede pro Lino me levar o sax, que a festa vai rolar até tarde. E aviso o Xambuci que tem Danone a voltar. Coab, pra curtir minha galera, dar um abraço nos amigos e um beijinho em minha Cinderela. É de também tô chegando. Valeu, Magnin! Não vou te deixar sozinho. Tô levando o Nenê, Ari, Feijão, Claudinho e o Fabinho. Pede pro Lino me levar o sax, que a festa vai rolar até tarde. E avisa o Xambuci que tem Danone à vontade. Vai ficar legal, pagode na Coab.